Búfalo do Marajó, a evolução. Apresenta domingo, dia 9 de agosto, mais uma da evolução das aparelhagens. Aniversário do Carlito Promoções da NC Eventos. A festa que fez o maior sucesso em 2014 agora está de volta. Mulheres não pagam até às 19 horas. E cerveja, R$1,99 até 19 horas. Domingo, dia 9 de agosto, no Recreio, em Ananindeua. Jackson, o luxuoso das marcantes. Siqueirão, o pássaro de fogo da saúde. E o maior recordista de público de todos os tempos, Búfalo do Marajó, a evolução. Búfalo do Marajó! Alô, galera de Barcarena! É hora de gravar o nosso CD ao vivo no اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا animal. Eu me escondo de todas as formas. Wilke, um abraço, viu, Wilke? Quero criar esperança. O meu advogado, alô, Igor! De pensar em você. Bora, balói! Meu caso, Pedrinho, foi marcado pra semana que vem. Mas quando é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que nossos loucos pro shopping. Um abraço com muito carinho, obrigado. Você é Alisson Milacini, está ali com a gente também. Olha a loira da evolução. Fora Marquinhos Belé. Já tá naquele estado, né? Aí o Sul da Pedreira e a sua primeiríssima dama. Pra cima, Lobo. Bora, Jennifer. Pra cima. Leonardo Jumilis, um abraço pra você, garoto. Você tá no suco do gol. Badala só. Pokémon da Nike, tá aqui com a gente no meio. Um abraço, valeu, Pokémon! E aí, Jojo? O homem é bom! Meu grande parceiro Célio, tô curtindo lá em Marituba. E a galera de Marituba, alô Sidney, do HB20. Abraço pra você, menino, obrigado! O Playboy! O neném da Redley! E aí? aí, Carolzinho. Ei, meu amor, você me faz muito feliz. Porque você... Meu parceiro, Serginho do Palio, sempre, sempre, sempre. O apoio juntinho, né, Serginho? Um abraço pra você, a Doniga está ali com a gente. Wagner da parceirada. Essa é a gente boa também. Robinho Playboy. O Vaga. Meu grande parceiro Vaca. Já primeiro tem o aniversário dos Anjos da Noite. Tô sabendo, meu Ramiro. Vaca. Joga a mãozinha pra cima e dá ali um gritinho. Oh, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Se liga. É uma loucura, um animal no Caribe. You only feel what your eyes want to see. How can I feel what you want to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time, you hate and regret. You're broken. O Dieguinho do Passinho da Empresa 5. O meu grande parceiro Negão dos Cafajestes lá de Marituba. Está aqui ao lado. A galera do Pai Lanchonete. A grande família de Tailândia. Organização da NET. DJ Tino Guatipurês. No seu compadre, viu, Vanessinha? Robert, alô, Robert, pra cima! Fabrício Pinheiro, Fiel Escudeiro, te liga, Fabrício! Hoje eu vim aqui pra te dizer que sou apaixonada por você. Rafael, Galã e Josias, os domadores do animal vão te envolver. Esse teu corpo lindo, eu já tô me apaixonando. Os céus, céus, céus, céus, hoje. Chamando um abraço aqui pro Douglas. Douglas Mel, saudade do Caribe. Esse DJ, que referência em Bari da Saudade. Da Vila dos Cabanos, da família Caçafá. Renan Gilson, Patrick, Alô, Jaban, da Tiringa. Sara Maide, o Arthur, o Diego, a equipe tá certo, fala, Rafael. Grande Márcio, um abraço muito bom rever você, viu, meu amigo, depois de muito tempo. Você veio aqui prestigiar o nosso animal. É por isso que eu ligo com o Márcio, Márcio, Márcio. O homem é bom. Pra cima! Fala, Janderson. Meu parceiro Luizão. Você e sua esposa, tá? Aquele abraço, viu? Obrigado, viu? Pessoas que realmente acompanham essa trajetória maravilhosa do Darlan. Valeu! Já. Jonathan, Débora, Xuxi! Lá do São Francisco! Vamos dividir uma casinha, numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E o quê? E os anjos cantam o nosso amor. Oh, oh, oh, oh. Fala, Abraão! Estourei logo o Xandão, é de lei botar na mão, porque ela que se... Toda comitiva da associação. Absurdo, ela divide... Um abraço, obrigado, viu? Estão todos presentes. Alô, Laércio! Lá do Parque Areia Branca, Grande Laércio. Um abraço no DJ da Lão, preto do esquadrão da Nike, por ali, né, preto? Suída, a galera da Coab, lá do Tenomé. Sou linda, menina, sou da Valente. Fala, gordo do Jurunas, meu parceiro gordo, sua esposa com a gente. Que chega roubando a cena, calcada, tá de olho e a Valente não esquenta. Sou linda, menina, sou da Valente no clima, linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena, calcada, tá de olho e a Valente não esquenta. Balança o corpo, meu grande parceiro, peito. Júnior, tô de boa. Oh, a dança é o Júnior, tô de boa, tô. O animal. É desse jeito. Alô, Andréia. Sempre no apoio, a fiel escudeira, né, Juninho? Chameguinho, vem dançando de um pato rolo. Rosto coladinho. Vai ganhar um troféu, tu viu? Chameguinho, vem dançando. Joncinho das trilhas. Rosto coladinho. Abalou. Égua, pai d'égua. Gente, sábado no Magnus Clube da Vila. Nossa, tem o aniversário dos Anjos da Noite, né, vaca? Menina, te prepara que vai bombar, viu? Júnior da Sangues, meu Robinho, meu parceiro Júnior da Sangues, está ali com a gente também. Valeu! A nossa festa, loucura, menina, e vai na tremidinha. E vem chegando com aquele chameguinho, vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. E vem chegando com aquele chameguinho, vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. E o quê? Quem não tem história é apagado na memória. Carlinhos, lá de Itupanema. Um abraço pra você, obrigado, Carlinhos. Valeu. Alô, Dricazinha. Bora, Jennifer. Pra cima. Vilazinha, tá ali. Bora, Alisson. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Lembrando que tem um que tá fazendo falta aí, né? Meu parceiro Negão, que tá se recuperando. E logo, logo vai estar de volta pra completar toda a galera aí dos Loucos pro Show. É o carretel e o Temi com o zigue-zague. Fala, Pokémon! É o Temi com o zigue-zague. E aí, Jojo? É esquadrão da Nike. Dominando, é o Lobo Paulo chegando e dominando. Agora, puxa, puxa o carretel. Agora, bora, preto do esquadrão, te liga. O André do Céu, do Serginho do Pádio. Esse Serginho, meu irmão, segunda-feira ele já falou da Lan, tô fechado, segunda-feira, lá no Cupim Jovem. Augusto, ele lá de São Domingos, o Gabinho, lá dança. E aí, Márcio, uma dança muito... te liga. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Luizão, segura a sampleta. Você é o bonitinho da linguagem também. Carolzinha, valeu! Eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem se tudo está você. Joga a mãozinha pra cima, gira o lacinho, vá! O búfalo do Marajó. Começo é DJ Marcos Sussari SBM Production. Bora aí, gol! Pra cima! Júnior da Sandy sempre ao lado, é verdade. Telão, por sinal, viu? Ainda pouco eu disse, volta a repetir. Meu parceiro negão, você se recupere logo que a gente tá sentindo saudades, viu? Essa galera do animal sente saudades do negão dos loucos. Pode crer, parceiro, é nossa parada. Os humildes, alô, Leonardo, lobo dos humildes. E o Marcelo, o liberal do Miri, o homem é bom, Cleito do Raio X. Um abraço pra você, falou Carlinha. Tudo sob controle por aí. Pra cima! Até o sol nascer. Jamais, tu é doida? 5 dias sem parar. Carlinhos e a Rosa lá de Tuparela. Esse carinho, a gente boa, viu, pancadão? Cachorro louco. Ele tá no som que ele gosta, esse meu parceiro. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Ele bate no peito e diz: vai, Dala! Tá com medo. É The Playboy, Priscila de Abaitetuba. Alô, Chipa! Deixa o coração depois se abrir. Didi, Marcos e Gaiato, tocando toda, como se fosse na primeira vez. Meu parceiro Alex Beltrão! Olha o Tarcísio da farmácia de Bragança chegando junto em Barcarela, galera! Pra cima! Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Banda, quero mais! Quando tu me dá sorriso, eu te dou bem. Playboy do Siena badalado! Marcia Hedley e o Nenê da Hedley! Igor do Animal, Wilk do Santo André! Oh, oh, vai virar tua cabeça, vai perder! Vai, advogado Igor! O homem é bom! Tirei! Alô, Baloi da Capa Digital! Deixa o vetro tocar! Deixa o coração depois. E a família, tô curtindo sempre com a gente. Célio, tô curtindo. Sidney, lá do HB20. Júnior, tô curtindo de Marituba, né, Juninho? Obrigado, viu, Júnior? Valeu. Alô, Trica. Aqui de Belém, Leonan. Jennifer. Valeu. Pediu pra parar, parou. Pra cima. Sabe por que ela não quer? Animal, a evolução. Alô, Sandro! Bora, Black, te liga na parada, Black! Motora Kilder, tá ali, blindado, Mastora, é verdade! Álvaro Marquinho, é isso? Ah, pode crer, Álvaro. Álvaro que chegou de Fortaleza, já veio direto do aeroporto pra cá. Abra um da Mike! Do curtinho da família Portal. Não posso esquecer de mandar um abraço pra toda a família Portal que está ali com a gente. Obrigado, meu Tucuxi. O homem é bom. Pode crer, garoto. Alô, Tucuxi, vai. Vai cantar, senhor! Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, ela quer pau. Vai começar a putaria. Mas ela quer pau. Mas ela quer pau. Ô, Búfalo! Mas ela quer pau. Júnior e Amada, Pelé Leão, Lucas de Bragança, o Cristian Rodrigues de Barcarena. Parceiro Mick dos Considerados, um abraço pra você, Elana, Teddy, Elane, Monique e as meninas do Pário. Alô, Serginho. Fabrício Mineiro, Julinha Mala. Valeu, garoto. Senta no Chequinho do Pário. Parcinho da Empresa 5 estarem com a gente. E o Negão dos Cafajestes de Mari do Balão Negão. Cê sabe que é nosso da parada. Bobby Robaceira, xeringa, Bobby. O Negão da Praia do Caribe, né, Negão? O Fabinho da família faz festa. E as meninas venenosas. Andressa, Roberta, Vanessa e Nadia Preta venenosa. Trio na banca, quem tá chapada aí? Então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de papão. Empina aí novinha, rebola e vem que canta. Vem aqui pro Ronaldinho. Cheguei um. Te ver dançando. Que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Evolução. Bora, Márcio! Pra cima! Quando ela chega para o baile, pedindo um dar de baixo. Ela é tipo paniquete, de cheque na capa da sete, poderosa. Ligando os cafajestes. Jamais. Olha pra cima, como... Liga o pop dessa. Querem? Vamos do estágio. Só bebê de quina e chama na praça. Bora, Igor! Bora, Balói! Te liga aí, Wilker! O homem que coloca as bolas no meio de campo pro Santo André, pro DJ da Landa, é filho do... Já. Alô, Davi! Rapela que é pra CPI! O Nigala tem que ser... Robinho Playboy! Mídia Sufi Web! Lá tem Nico Pouco, patrocinadora do DJ Darlan. Tem Sangues, patrocinadora do Rafael Garcia. Verdade. Tem o parceiro Murilex. Alô, Murilex! Ele gosta assim. Pra cima! Júnior Tony Moura! Esse aí tem moral junto comigo, viu? O animal. Alô, Andréia! Meu patrão Fabrício, como é essa mão das costas aqui, ó? Para o baile, de vestido em idade. Adriana? A rainha do curral, tá aqui, ó. Fala, Adriana! Um abraço, viu? Renan dos Caças Farras. E a sua Cláudia? Cristina, Gilson Linguim, Duda Menezes. E o Patrício do São Domingos, o Gabira. Valeu! E a Cine, a Larissa. E a Cine, lá de Tubarela. E as minha Larissa e a Andréia Silva. Suzy. A galera de Tubarela. Mais só pra você, querido. Pelo menos da prefeitura de Bombas. Temos de informações. Alô, Luizão. Dole uma, dole duas. Desce uma, desce duas, desce três. Só pra quê? Lava, lava, lava. PJ em pé já curtiu o Búfalo, dá o grito. Esquadrão da Nike. Né, preto? Vai em peso, né, preto? Tô curtindo, vai juntinho. Rodrigues. Tchutchu. Tô curtindo o portal. O homem é bom. Já. Sério. Bora se de ideia do HB20, vá. Carlinhos, você é gente boa, viu, Carlinhos? Lá de Tubaneba, você e seu esposo. Valeu! Jennifer, Jennifer, Jennifer! É do animal! Clean Boy, Carolzinha! Bora, Bob, rouba a cena, alô, menina reta, né? Polizia, Letecia! Sobre aqui! Robert! Robert do Ágil, ele voltou agora, foi! Clebinho Cachorro Louco, Vanessinha! A primeira dama, né, Clebinho? Olha, rapaz! Meriane Buti, tá ali com a gente também! E a galera do Baby Sound! Alô, Baby Sound! Pra cima! DJ Dini, quatro burrice, os vigaristas com a gente. Valeu! O Didique do Bom de Neurote, colo Didique! Senta, senta, senta. Juninho suicida, senta, senta, senta. Serginho do Vale, me abandona, vagabundo. É. MC Link, ordena esse negócio, hein? Juninho Tonimor! Bora, Andréia! Qual o teu som? Padela som! Adriana, qual o teu? Padela! Sasaki! Marquinhos Belém, Lobo dos Humildes, o Quarteto da Evolução. É verdade, né, Jenny? Abraão da Pedreira, te liga, Abraão. Ailson da Pedreira, no Ailson. O homem é bom, o homem é bom. Lourinho, Vida Louca. E o Dexê lá do Beira Rio, da Língua G. O animal do Caribe. Jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. Oh, no stress. Knocked on your door with heart in my head. Wagner, equipe parceirada. Olha o Eric, fala, Eric. O Eric do Hot Dog. Esse no cara que tem moral aqui pra cima. Vaca, não sai do lado. Leva ele pra tua casa, vaca. As cartas da curtição. Danúbia, Thalissa e a mala da Danúbia. Gustavinho, Murutinho, os Kings. Black, Sandro, Kildere. You leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Or we will run away to another guy. Eric do Hot Dog, Gil da Friborgi. Família Super Pânico de Tubarela. Panalini, Juninho Amada, Fabrício Mineiro. Valeu! A Arthur da Nike. Um abraço, meu Arthur. Cadê a Berizine, o Rodrigo da Baço, o Robert do Argeni. Alô, Arthur. Pop roupa cedo, a TTzinha. Agora que vem o start. Vem colhendo, viu, Berizinha? Ei, Tati, aqui toca! Olha o animal, te liga aí, vai pra cima! Minha galera da associação, viu? Um abraço pra vocês também! E os? Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero. Brinca. E o meu coração só tem lugar pra você. Só pra quem? Só você. Essa mistura louca de desejo. Me perco toda vez que eu te vejo. Eu sei. Yeah. Sem você não tem rima. Rafael Gambista. A minha canção. Aquele abraço, viu? Você. As nossas meninas. Sonhos. Sempre no apoio. Sua solidão toda. O trio das meninas. É ou não é? Do seu beijo. É. Dia 9 de agosto, aniversário do Carlito. Vai bombar! Pra cima! Desse olhar, poder navegar. Quero te dizer, sem medo de amar. Eu quero você. Quero mergulhar. Azul desse olhar, poder navegar. Quero te dizer, sem medo de amar. Eu quero você pra mim. Eu quero você pra mim. Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero. E o meu coração só tem lugar pra você. Só você. É. Essa mistura louca de desejo. Me perco toda. Bora aí, o da pedreira, te liga! Eu sei. Sempre a primeira dama tá acompanhando, né? Não tem rima. Não pode largar, não esqueça o nome dela. Canção. Você inspira os meus sonhos. Eu venço a sua. Não pode sair só o dedo. Toda vez que eu ouço a sua voz. Chega em casa do sábado. Do seu beijo. Porrada cor. Quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo. Alô, Jason! Essa é do Nenê da Reda. Sem medo de amar, eu quero você. Quero mergulhar. Vira que me setou 120 horas no animal. Vai que Sara, Diego, Álvaro. Alô, Rafael! O búfalo do Marajó. O animal que conquistou o Pará. Coloca tudo no escurinho. Não tem hora pra chegar em casa, dá um grito bem alto aí, vai! Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, I'm hurting, this ain't a feeling I can. Cleito Piratilha, so blame it, o divulgador dos nossos CDs. Cadê meu parceiro Cleito do Raio X? Tá por ali, ó! Alô, Carlinha! O gordo do Juru, nosso fala, Júnior! So blame it on me. Fala, Marquinho Belê. Can't see it, I was manipulated. I to let Alisson Mirazinha, abraço com o Esgarim pra você. Manda na evolução, beijo pra ela também. Valeu! Esquadrão, tô curtindo. E a galera da Nike, tá todo mundo junto e misturado, né? Preto, Jojo. Blame it on me. Blame it on me. Blame it on me. cacetada, né? Nosso eterno Deus. Sério, eu tô curtindo o bolo assim de meia do HB20. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem é do Pai Santo dá o grito. A evolução. Eu não te garanto. Estúdio DS Produções. A sua melhor produção é aqui.